Maria. Aí o Brasil está votando aqui, dá vazão, dá vazão. Ela, a gente vai ver quem vai pagar. Apoio dá por lá, eu que não vejo nada. E aí, mais ou menos, o prejuízo é de quanto aí? Aqui vai de uns 300 a 400 reais agora para levar para consertar. Aí o cara tem que sacrificar, tirar do bolso dele, né? Eu vou tirar do meu, né? Ela já ganhou o dinheiro dela, gerou energia ontem a noite toda. E de manhã, sabia no plantão.